real, bem, com a calma natural. Há sempre gente que pensa, é normal, animal fatal, animal vocacional. Um instinto que desperta no berço, a nascença, um objetivo, uma meta, guardando a hora certa, ignorando a indiferença, partilhamos nossa crença. Portanto, watch out, chegaram os blackouts.